Sofonias, capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Sofonias, quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Reduzirei os perversos a montes de escombros, e exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles, pois eles sobem a seus terraços e se curvam para as estrelas e os astros. Juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem a direção do Senhor, nem o buscam mais. Fiquem em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor. O Senhor preparou seu povo para uma grande matança e escolheu seus carrascos. Naquele dia de julgamento, diz o Senhor, castigarei os líderes e os príncipes de Judá e todos que seguem costumes estrangeiros. Sim, castigarei os que participam de cultos idólatras e enchem a casa de seus senhores de violência e engano. Naquele dia, diz o Senhor, um grito de alarme virá do portão dos peixes e ressoará em todo o bairro novo da cidade. Um grande estrondo virá das colinas. Lamentem, vocês que moram na região do mercado, pois todos os comerciantes e negociantes serão destruídos. Vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Pensam que o Senhor não lhes fará coisa alguma, nem boa nem má. Por isso, seus bens serão saqueados, e suas casas destruídas. Construirão casas novas, mas não habitarão nelas. Plantarão videiras, mas não beberão de seu vinho. Esse dia terrível do Senhor se aproxima. Ele virá depressa. Será um dia de amargura em que até os homens fortes gritarão. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira. Dia de sofrimento e angústia. Dia de ruína e desolação. Dia de escuridão e trevas. Dia de nuvens sombrias e densas. Dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas, porque pecaram contra o Senhor. Eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e sua prata não os salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos que habitam a terra.